boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado a sermos a colaboração de todos. A colaboração das lojas aderentes e a colaboração daqueles que também foram premiados, mas não só os que foram premiados, aqueles que fizeram compras no nosso comércio local, e dar os parabéns aqui ao Sr. Presidente Badi e ao Ricardo, à sua equipe e também ao júri, que tiveram a missão difícil de escolher entre as 50 compras. Dar aqui uma nota que eu acho que é importante para nós. Nós precisamos que a cidade de Oliveira do Hospital se transforme num polo aglutinador de pessoas que se desloquem ao Oliveira do Hospital para comprar as suas coisas. Porque a Oliveira do Hospital tem um potencial enorme em termos das suas próprias lojas. E por isso temos que captar novos clientes. E onde é que nós os podemos captar? Logicamente que os teremos que captar não só dentro do Oliveira do Hospital, que é fundamental também consciencializarmos, porque nós às vezes até percebemos que nós precisamos de captar primeiro os clientes que são propriamente do Oliveira do Hospital. As nossas pessoas alguns negócios de solidariedade, porque hoje também há muito aquela tendência, como sabem, de se irem aos centros comerciais, aos grandes centros comerciais, uma pessoa em controlar. Por isso é preciso também termos algumas, que a ADI tem feito isso, a Associação de Desenvolvimento Integrado, aqui com o Dr. José Francisco, e eu vou-vos contar isto. Já estava quase isto a decorrer e eu disse ao Zé, isto para nós darmos a volta e as pessoas começarem a comprar tudo em Oliveira do Hospital, temos que lançar um carro. Temos que lançar, fazer como um sorteio para um carro. Porque as pessoas têm outra motivação numa tentativa, porque as pessoas gostam de jogar. E então faz-se. E disse isto. Por isso há aqui uma tendência, mas a nossa ideia, deixem-me dizer, a ideia é para nós trazermos. Há uma ideia que eu tenho e que não quero hoje aqui anunciar porque ainda me podem roubar, não posso deixar de roubar isto, mas tenho uma ideia muito criativa para podermos dinamizar a atividade económica local, as pequenas lojas, dar movimento e trazer pessoas ao Oliveira do Hospital, que é esse o objetivo do nosso trabalho. Como sabem, no Natal houve aqui também um trabalho de animação da Câmara Municipal, de algum investimento, que alguns chamam de festa, mas que adorei. Os miúdos adoraram andar no comboio, uma coisa que teve um sucesso enorme, foi o comboio que no Natal cá esteve e teremos que repetir, porque é uma coisa que as pessoas gostaram, e houve um conjunto de iniciativas que fez com que as pessoas se deslocassem mais ao centro da cidade, mais à própria cidade, fazer essas compras. Porque se nós fizermos esta dinâmica, o sucesso das nossas lojas é o sucesso da Câmara Municipal, como devem perceber. E por isso eu quero-vos agradecer, porque pode haver uma cooperação mais efetiva, através da ADI, nesse potencial de nós conseguirmos colocar Oliveira também em termos de nome e de uma marca. Mas para isso precisamos trabalhar todos, e brevemente marcarei uma reunião com todos os agentes que têm lojas em Oliveira do Hospital para lançar um repto que eu acho que ainda hoje ainda ninguém fez em Portugal. Muito obrigado e obrigado a todos pelo vosso trabalho. Está bem? Temos uma fotografia de grupo, os premiados e os lojistas. Fazíamos aqui uma fotografia de grupo. Fica bem.